Bem, nós vamos falar aqui alguma coisa hoje sobre ansiedades e neuroses. Mas antes de falar sobre isso aí, eu mais uma vez, se o Mick me permite, eu vou contar uma história que ele me contou há uns 11 meses atrás, que talvez alguém não tenha escutado aqui, ou provavelmente alguém deve ter escutado, né? Mas é uma história sábia, é uma história muito bonita, que vai ilustrar de uma maneira mais lúcida do que realmente é ansiedade e uma neurose. Então tinha uma vez um sábio que estava caminhando, assim, no deserto, e ele encontrou uma pessoa, um homem, extremamente feio, um homem muito feio. Aí ele perguntou para esse homem quem era ele, né? E ele disse assim: eu sou a peste. Eu sou a peste. Ué, peste? E onde é que você vai? Eu tenho uma missão a cumprir. Eu vou ter que ir a Bagdá. Para vocês terem uma ideia, Bagdá hoje é capital do Iraque. Naquela época, Bagdá fazia parte da Mesopotâmia, que no caso era entre o rio Tigre e Eufrates. Depois ela foi capital da Pérsia e agora hoje a Bagdá é a capital do Iraque, com as mudanças geopolíticas, né? Então eu vou para Bagdá matar 30 mil pessoas. A peste, 30 mil pessoas. Aí o sábio disse: bom, se essa é a sua tarefa, vai, anda e cumpre com a tua tarefa. Como nada acontece por acaso, né? Vai fazer o quê? Aí passou uns 2 anos, mais ou menos, né? O sábio esse estava andando por um outro lugar onde tinha um pequeno oásis. E encontrou novamente essa mesma pessoa, que era a tal de peste. Continuava feio igual. Aí ele disse assim: você é a peste? Sim, diz ele, sou eu. Você me mentiu. Não, eu não minto. Ela falou, ele falou. Sim, você me mentiu. Você disse há 2 anos atrás que você ia lá para Bagdá matar 30 mil pessoas e morreram 100 mil pessoas. Aí a peste disse assim: olha, eu matei 30 mil, os outros 70 mil morreram de medo. Interessante, né? 30 mil morreram realmente pelo vírus da peste. E 70 mil morreram de medo. O que nós tiramos? Qual é que é a moral da história? Nós estamos passando hoje por um momento. Claro que não foi que nem naquela época lá, porque Bagdá tinha 300 mil habitantes, mais ou menos. 30 mil dava 10%. Hoje, se a gente vai ver, a população mundial não morreu nem 0,5% de pessoas, né? Não chega a isso. Mas é uma pandemia, pelo menos é o que eles taxaram de ser pandemia. Existem estatísticas de que se em 2019 existia uma certa quantidade de pessoas que procuravam psicólogos e psiquiatras, em 2020 quase dobrou. Por causa do quê? Por causa da ansiedade, por causa do medo. O que é ansiedade? Ansiedade, simplesmente, dá para traduzir em poucas palavras. É sofrer intensamente por antecipação de algo que não aconteceu ainda. Isso é ansiedade. É tu sofrer por algo que tu plasmou, que tu criou e que tu tá sofrendo. Aquela coisa aqui, né? Ansiedade. Eu já tive ansiedade, sim. Tive, sim, muita ansiedade. É tu sofrer antecipadamente por aquilo que não aconteceu ainda, que tu está imaginando que talvez vá acontecer. Então, hoje, as pessoas sofrem de uma quantidade enorme de ansiedades pensando nesse tal de vírus, nesse problema viral que está acontecendo isso, né? É a mesma coisa de que uma pessoa querer atravessar uma ponte, só que essa ponte não existe porque nem ainda o rio está passando por baixo. Isso é ansiedade. Vocês já imaginaram? Não existe rio, logicamente não existe uma ponte, mas eu já quero passar a ponte porque eu estou ansioso de passar a ponte. Mas não existe nem o rio ainda. Isso é ansiedade. Se ela não for controlada, ela parte por uma neurose. Aí a neurose, aí tu te isola de tudo, de todos. Todas as pessoas que vão chegar perto de ti são pessoas potencialmente portadoras do vírus, hoje, digamos. Isso é ser neurótico, é a neurose. Eu conheci muitas pessoas, inclusive da minha família. Se tornaram neuróticas, ficaram, eu acho que 3 meses sem sair de casa, nem fora da porta. Tá, isso é uma neurose. Gente, vamos pensar, gente. O que, que a gente pode controlar? De que maneira a gente pode controlar a ansiedade? Procurem. Procurem no Google, procurem na internet. Através da respiração, a gente controla a ansiedade através de certas técnicas. Eu, por exemplo, quando estou um pouco ansioso, sabe o que, que eu faço? Eu rezo. Seja o que eu estou fazendo, se eu estou lá no meu trabalho, eu fecho a porta do meu lugar onde eu trabalho e eu continuo fazendo as coisas que estou fazendo, mas eu estou rezando. As rezas que minha mãe me ensinou, Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai. O que, que acontece com essa reza? Ela muda, gente, a frequência do meu cérebro. Porque qualquer tipo de reza, mesmo que ela seja decorada, mesmo que ela seja dita assim, ela muda a frequência. Em questão de 5 minutos, eu não estou mais sentindo ansiedade. E é um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Um Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai. São orações que eu aprendi quando eu tinha 5, 6 anos, que minha mãe e minhas tias me ensinaram, meus avós, minhas avós, meu avô e minhas avós. Então, eu arrumei um jeito de controlar minha ansiedade. Eu não tive problema, graças a Deus. Esse ano que passou, tive uma vida normal, continuei frequentando os mesmos locais, usei as máscaras, a máscara exatamente onde era realmente necessário. Não uso muito a máscara, não. Tem certas coisas que a televisão fala e que a gente tem que pegar. E como dizia a minha falecida avó, taiar pala metà. Quem entende italiano sabe o que quer dizer cortar pela metade. Porque nem tudo aquilo que a televisão fala, é verdade, gente. Porque hoje, o que está acontecendo com a televisão, e são todos os canais, esses canais abertos principalmente, é a indústria do medo, é a indústria do pavor. Por algum motivo político, motivo econômico, sei lá, é a indústria do medo. Até o clima do tempo, o clima, quando eles vão apresentar a previsão do meteorológica do tempo, já é um terror, porque é vendaval aqui, é cuidado com o granizo lá, babi, bababá, aí os coitados das pessoas da colônia daqui já ficam todos rezando, porque ficam todos apavorados, porque é hora de colheita, né? Então aparece isso, gente. É assim, é uma indústria do medo generalizada. E não é só no Brasil, não, gente. É em todo o planeta. Parece que existe assim um complô de todos os, digamos assim, os meios de comunicação implantarem o medo na população, gente. Não é assim. Vamos viver. Vamos viver. E eu me lembro de uma frase que apareceu aqui primeiro do Chico Xavier: não existe problema nenhum que não seja resolvido com paciência. Vamos ter paciência. E o que, que serve? Para que, que serve a ansiedade? Porque a ansiedade e uma neurose vai fazer o quê? São problemas mentais que são diretamente ligados aos nossos problemas, ao nosso físico. O que, que acontece com o nosso físico, o nosso corpo físico? Baixa a imunidade. Baixa a tua imunidade. Bom, tem um problema de uma doença. Vem essa doença, entra o vírus. Por quê? Por causa do medo. Por causa da ansiedade. Por causa das neuroses. Gente, vamos ser mais assim cuidadosos com as notícias que aparecem na televisão. Eu não estou dizendo criticar por criticar. Vamos ter o nosso senso crítico e pensar assim, bom, não é bem assim a história. Porque, então, para vocês verem, né, que a coisa, ela pode ser diferente, ela pode ser mudada, mas ela tem que ser mudada por quem? Por nós. Por nós. Então, gente, vamos orar. Vamos pedir a bênção, vamos pedir para que Jesus nos dê discernimento, principalmente discernimento. Para que o discernimento serve o quê? Para nós, seres humanos, que nos diferencia dos animais, que é o pensamento. Para que nós consigamos discernir o certo e o errado, gente. Então vamos pensar nisso. Vamos pensar. Vamos ser autocríticos, vamos questionar. Nós temos nossa liberdade e nada paga a nossa liberdade, gente. Nós temos a nossa liberdade. Isso está na Constituição. Nós temos que ser conscientes daquilo que é verdade e aquilo que não é verdade. Muito obrigado.